أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. Antes de nos transferir para outros episódios da vida de Ibrahim alayhi salam, vamos ler este mesmo episódio de Surat Ash-Shu'ara, onde podemos extrair do conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo as qualidades que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Deus. Quais são as qualidades e os atributos que a divindade tem que ter para ser uma divindade verdadeira? Sobre o conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo, Allah subhanahu wa ta'ala disse em Surat Ash-Shu'ara, a partir do versículo 75: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Disse Ibrahim: E vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Então, por certo, são de mim inimigos, exceto o Senhor do Universo, quem me criou, e Ele é quem me guia. الذي خلقني فهو يهدين. Reflitam comigo sobre as qualidades que Ibrahim alayhi salam atribui a Deus Altíssimo e Exaltado seja. No conselho de Ibrahim alayhi salam ao seu povo, ouvimos Ibrahim alayhi salam citando as qualidades e os atributos que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Deus, o único Senhor. Ele disse a eles: Todos os vossos ídolos são de mim inimigos, exceto o Senhor do Universo. E quais são as qualidades do Senhor do Universo? Quais são as qualidades do verdadeiro Senhor do Universo? Quais são as qualidades do Senhor que é adorado com razão? Ele citou então a primeira qualidade: quem me criou. A segunda qualidade: e Ele é quem me guia. الذي خلقني فهو يهدين. Depois citou a terceira qualidade: e que me alimenta e me dá de beber, o sustento. والذي هو يطعمني ويسقين. A quarta qualidade: e quando adoeço é ele quem me cura. واذا مرضت فهو يشفين. A cura. Deus Altíssimo seja é o curador. Deus Altíssimo seja, traz a cura das doenças. E vejam o respeito no relacionamento com Allah, Altíssimo e Exaltado seja. Não é Deus que permite a doença também? Sim, é Deus que permite a doença e é Deus que faz a pessoa adoecer. E se Deus quisesse, fazia de todos os humanos pessoas saudáveis. Porém, Ibrahim alayhi salam, o exemplo dos verdadeiros adoradores a Deus, o exemplo dos verdadeiros monoteístas, ele diz: e quando adoeço, é Ele quem me cura. Ele não disse: é Ele quem me faz adoecer e é Ele quem me cura. Ele não atribuiu o conceder da doença a Deus, por respeito a Ele, exaltado e altíssimo seja. E a quinta qualidade: Deus dá a morte. A sexta qualidade: Deus ressuscita, Deus dá a vida. E quem me dará a morte e em seguida me dará a vida. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ. E a sétima qualidade, o perdão. Deus é o perdoador. E a quem desejo me perdoe o erro, no dia do juízo. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ. Então contem comigo, sete qualidades e atributos que fazem de Allah subhanahu wa ta'ala o único Senhor, a única divindade, e nos faz testemunhar que não há divindade além de Allah, exaltado e altíssimo seja. Ele é o Criador, Al-Khaliq. Ele é o Orientador, Al-Hadi. Ele é o Sustentador, Al-Raziq. Ele é o Curador, Al-Shafi. Ele é quem dá a morte, Al-Mumit. Ele é quem dá a vida, Al-Muhyi. Ele é quem perdoa. Ele é o Perdoador, Al-Ghafur. O resumo da questão: como vocês adoram os ídolos que não têm nenhuma dessas qualidades? E como vocês adoram quem não ouve o que vocês falam, quem não enxerga a vocês, quem não prejudica a vocês, quem não beneficia a vocês, quem não tem poder algum? São simplesmente pedras formadas por vossas mãos. Então, assim se deu início à profecia de Ibrahim, alayhi salam. Logo na sua juventude, quando aconselhou o seu pai e aconselhou ao seu povo. E foi um acontecimento fora do normal. Todas as pessoas ouviram sobre o que aconteceu com Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, foi atirado a um fogaréu ardente e não se queimou. Saiu ileso e salvo. E dentre as pessoas que ouviram sobre esse episódio, o rei da época, An-Namrud, um rei que, a exemplo de outros reis, atribuía para si a divindade. E as pessoas o tinham como o Senhor e o adoravam, assim como adoravam aos ídolos e adoravam aos astros. Então ele mandou chamar a Ibrahim, alayhi salam. An-Namrud quis então ouvir de Ibrahim sobre o que ele diz sobre Deus. Ele ouviu que ele pregou que esses ídolos não podem ser adorados e que só Deus pode ser adorado. Então mandou chamá-lo para conversar com ele e perguntar a ele sobre Deus. Ibrahim, alayhi salam, se apresentou ao rei e o rei perguntou a ele: quem é o teu Senhor? Então Ibrahim, alayhi salam, disse: meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. Então o rei respondeu a ele: eu dou a vida e eu dou a morte. Eu sou o Senhor. Eu posso dar vida e posso dar morte. E mandou trazer dois homens que estavam presos. Chamou o primeiro e o deixou vivo. O soltou. Permaneceu vivo. Então o rei disse: eu dou a vida. Chamou o segundo e o matou. E disse: eu dou a morte. Ibrahim, alayhi salam, não quis estender muito a discussão. Não quis responder a essa tolice. Podia Ibrahim, alayhi salam, dizer para ele: eu quis dizer a origem da vida. Você não deu origem à vida. Você permitiu que esse homem continuasse vivo. E não permitiu que o outro continuasse vivo e foi a causa da morte dele. Mas não, ele não respondeu. Ele passou para outra questão. Passou para outro argumento. Você declara ser o Senhor porque dá a vida e dá a morte? Então, Allah faz vir o sol do levante. Então, o faça vir do poente. Mude a rota do sol. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Então, ficou atônito quem renegou a fé. E Allah não guia o povo injusto. Allah subhanahu wa ta'ala cita esse episódio em Surat al-Baqarah, no versículo 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Não viste quem, porque Allah lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor. Quando Abraão disse, meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. Então ele disse, eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse, e por certo, Allah faz vir o sol do levante, faze-o, pois, vir do poente. Então ficou atônito quem renegou a fé. E Allah não guia o povo injusto. Quem é soberbo, injusto, Deus não o guia. E aquele que tem humildade, sensatez, justiça, Deus o guiará. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسلام.